dia mais pra viver, um dia mais pra sonhar, um dia mais pra correr, um dia mais pra lutar. Então segura, porque agora é força pura. Quem diz que vai me vencer vai ficar só na fissura. Porque eu tenho um dia mais pra viver, um dia mais pra sonhar, um dia mais pra correr, um dia mais pra lutar. Barba, cabelo e bigode pesado assim como pode. Saião da frente, vagabundo, não fode. Tudo morre em meio a essas multidões, entre vidas imensidões de perdidas almas, idas e vindas de sonhos, sonhos em plantações, colheitas em prestações, e as chuvas que levaram a lavoura dos meus sonhos. Mendiguei pela vida, chorei na avenida da amargura, alma pura, pura dor recebida, mantida em cálices de suor. Não quero ser melhor, se eu for melhor do que já fui, já não serei o pior. Porque hoje eu tenho um dia mais pra sofrer, um dia mais pra chorar, um dia mais pra aprender e um dia mais pra tentar. O objetivo é claro, raro e sincero, e é claro, meu caro, não paro, e se não paro, acelero. O meu bonde é pesadão, Sean Kingston, ligeiro tipo Bolt, novos recordes quebrarão. O rap é fato, negão, e é fato que a missão é o rap no topo, e sou top, boto no fogo a mão. Digo que é óbvio que a glória virá, mas só virá pra quem tiver memória e uma boa história pra contar. Se um dia é velório, teremos banquete amanhã. Mente sã, nós tudo pã, isso que eu quero, Só tenho um dia mais pra viver, um dia mais pra sonhar, um dia mais pra correr, um dia mais pra lutar. Então segura, porque agora é força pura. Quem diz que vai me vencer vai ficar só na fissura. Porque eu tenho um dia mais pra viver, um dia mais pra sonhar, um dia mais pra correr, um dia mais pra lutar. Barba, cabelo e bigode pesado assim como pode. Saião da frente, vagabundo, não fode. Pipas mandadas caindo do céu, me lembro os otários caindo ao léu. Tá bonito, relógio, cabelo com gel, agora mostra sua alma cruel. Define quem é quem pra mandar, por mais que você imagine que é alguém, sempre há alguém pra que te discrimine. Na vitrine só quem pode pagar, e no biquíni só quem pode malhar. Mas vai mudar, porque hoje eu tenho um dia mais pra escrever, um dia mais pra cantar, um dia mais pra perder e um dia mais pra ganhar. Bolado, mais bolado que nunca, pesado. Quem gosta, gosta, quem não gosta, fala bosta, coitado. Não tenho tudo que quis, mas com certeza eu tenho tudo que fiz, e fiz feliz por ser quem sou, por ter meu dom, por só precisar de um giz. Diz que me diz, diz muita coisa, mas não vê minha raiz. Eu vi a terra se abrindo, eu vi o céu caindo, um furacão se aproximando e tudo aqui sucumbindo. Tive medo, mas o segredo é que eu venci o meu medo. Estralei os meus dedos e disse pode vir, pois até Padre Quevedo teria medo aqui. Eu tenho um dia mais pra viver, um dia mais pra sonhar, um dia mais pra correr, um dia mais pra lutar. Então segura, porque agora é força pura. Quem diz que vai me vencer vai ficar só na fissura. Porque eu tenho um dia mais pra viver, um dia mais pra sonhar, um dia mais pra correr, um dia mais pra lutar. Barba, cabelo e bigode pesado assim como pode. Saião da frente, vagabundo, não fode.